Começa agora mais um Jam Session, o papo musical dos boêmios. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Acho que com essa frase a gente já sabe muito bem de quem será o Jam Session número 1. Este mito, esta lenda, este cidadão maravilhoso, Tom Zé. Eu tenho aqui dois grandes parceiros para apresentar que estarão comigo, né? Eu, para quem não sabe, o Carlitos Massarico, né, tal. Para quem não sabe, pode ouvir a edição número 0 do nosso programa piloto. E temos aqui o, de novo, né, Max? Tá aí de novo com a gente. Manda seu salve aí. Oi, nós aqui outra vez. Puxando um belo Adoniran aí para sua apresentação. Estamos aqui reunidos novamente, falar de Tom Zé agora. E vamos ver o que, as surpresas que esse programa nos dará, uma vez que ele não tem pauta. É, não tem pauta porque Tom Zé é um homem sem pauta. Quando ele está em cima de um palco, no estúdio, Tom Zé é um homem sem pauta. Então a gente só fez a linha dorsal, né, Max? Espero que você tenha feito a linha dorsal aí pra gente seguir um fluxo aí. E também temos aqui um nosso primeiro grande convidado, que pra mim já é parte da nossa grande equipe. Falta ele só mandar umas informaçõezinhas lá pro nosso RH, pra gente já contratar, passar o nosso CLT pra ele lá. Guilherme Olier, manda o seu salve aí, rapaz. Salve, salve aí, galera. É um prazer estar aqui no primeiro programa falando do Tom Zé, que eu particularmente sou meio suspeito pra falar, mas vamos que vamos. Então se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco da sua história. O Max, acho que também já fala que ele já pode, quem quiser saber, ele tá na primeira edição, o piloto, né? Então fala um pouquinho de você. Eu sou o Guilherme Olier, tenho 25 anos, estudei junto com o Cauê, que não sei se muitos lembram, eu estava também no programa piloto. Me formei em jornalismo com ele em 2010. E durante 4 anos de muita breja e loucura, finalmente eu estou aqui tentando meu espaço no jornalismo, falando sobre música. Eu, como muitos, né, minha formação musical começou através do rock and roll, mas também eu toco violão e comecei agora, aliás, sempre gostei de MPB, de samba, e aliás, o Tom Zé é um caso à parte na minha vida musical. Depois mais pra frente eu posso até falar. Maravilha. E é isso aí. Não vamos revelar tudo agora no começo, né? E é isso aí, galera, ó, hoje o dia é bem livre mesmo. Eu acho que é legal o Max começar, porque ele selecionou 2 músicas. Aliás, uma bela novidade, hoje nós teremos músicas de verdade, né, Max? Ei, finalmente! Finalmente música, pro podcast musical sem música não deu certo, né, Max? Não, definitivamente não. Então é isso aí, Max, você que... Vai, fala aí. Não, no dia que a gente fizer um programa sobre... Eu esqueci o nome do diretor agora, o cara que faz... Zé Celso. No dia que a gente fizer um programa sobre o Zé Celso, a gente pode fazer um podcast sem música. Até lá, a gente tem que ficar colocando música nos programas. Dá pra colocar as trilhas sonoras. É, meu, puta, Zé Celso... Se outro não, mito, né? É boa ideia, não. Não, vamos fazer, Max, você que deu a ideia. Você vai ser o host do programa sobre Zé Celso, você... Eu não conheço muito do Zé Celso, tenho que confessar. Nem eu. Não sou um grande fã, assim. Mas respeito como um artista, praticamente um mito do dadaísmo... dadaísmo artístico de São Paulo e Brasil em geral, né? Mas enfim, Max, você selecionou 2 músicas pro nosso podcast hoje, que são EPs de antes do Festival da Record, cara, não é? Bem, São Benedito é a... Mas deixa eu pegar mais anotações aqui. Eu que dá gravar com 2 latinhas de cerveja do lado. É, rapaz, e o compacto de 65, né, o São Benedito, né? Foi o primeiro isso, compacto dele, né? Exatamente, é um rapaz muito esperto, esse Carlito Massarico. Obrigado. Não, São Benedito é o primeiro compacto dele, ele gravou em 1965. No mesmo ano, ele participou do Arena Canta Bahia, já aqui em São Paulo. Sim. Com direção do Augusto Boal, onde ele canta uma outra música também de compacto de 65, que ele canta com o Gilberto Gil.

37, 38 anos lá, se a matemática não me engana agora. É, mas o que não é meio uma verdade. É, ele provavelmente passou parte da infância e adolescência lá, né? Uma curiosidade também, antes dele entrar de fato na época musical, é que o pai dele ganhou num bilhete primeiro da loteria. Então todo mundo fala, ah, eu nunca conheci alguém que ganhou na loteria. Pois bem, então Zé, o pai dele ganhou na loteria uma vez. A questão também gerará, até a mulher dele brinca no documentário, dizendo que ele nunca deixa a cidade, ele mantém sempre parte do espírito. Então ela até fala, ah, a gente tá aqui em Paris, na França, o Tom Zé, ele tá em Paris, traço, Irará. É, então, é uma questão de levar um pouco a parte da sua identidade, né, cara, porque não foge muito de você. Aliás, o Tom Zé, ele sempre que retratou e sempre falou de Irará nas músicas dele, né, e nunca deixou de, apesar de ser muito paulistano ao mesmo tempo. É, né, o Caetano, ele fala isso também nesse documentário. Que quando ele trouxe o Tom Zé pra São Paulo, que ele disse que ele trouxe. E que ele fala que foi o artista da Tropicália que mais se adequou bem em São Paulo. Tava mais naquele momento de vanguarda mesmo da própria cidade. Apesar de vir do interior da Bahia, era um cara que tava com a cabeça super pra frente do tempo dele. E tem até uma história que, se eu não me engano, o Caetano conta que quando ele veio com o Tom Zé pra São Paulo, o Tom Zé tava com medo de andar de avião, de voar de avião, e fez um mini barraco dentro do avião lá. Depois eu vou ver se eu lembro essa história aí, porque é bem interessante. Continue, Max, ou sua Max Pedro. Então, nos anos 60, ele conseguiu os estudos, ele vai estudar em Salvador, onde ele teve aula com três professores que eu não vou saber pronunciar o nome. E a gente estreia aqui, né, Calista? A gente vai ser um novo quadro. Nesse momento, por favor, fale sobre as nossas princesas. Então, Max, então, é isso mesmo. A gente vai chamar agora pro podcast a participação mais que especial das nossas princesas, né? Em homenagem ao Tim Maia. Princesas virgens. É, essa Vitória Régia do Google, né? Cantem esses nomes impronunciáveis, princesas. Ernesta Bedmer, Walter Smetak e Hans-Joachim Kehlreuter. Rapaz, eu não tenho sentido como esses caras estavam no... sei lá. E vai lá, Max, manda ver. Enfim, no meio da década de 60, ele grava o seu primeiro compacto, que é São Benedito. Mas então, Max, eu não conheço muito. O que eu conheço, assim, do Tom Zé é coisa do meio dos anos 70 pra frente, cara. Como que era essa musicalidade dele, assim, no antes do Festival da Record? Como que era o começo do Tom Zé, assim? Então, pegando as músicas dele, comparando, tem uma... É bem uma pegada que ele até brinca no documentário, dizendo que ele era um músico medíocre e não tinha muita ênfase em tocar piano. Então, com a enceradeira, eu não via muita diferença no som. É, então, mas até hoje ele é meio assim, né? Então, mas é engraçado que você vê a semente pura ali. Você vê na forma mais pura e essa semente ela vai se adaptando durante quase mais de 50 anos de carreira. Tanto que, se a gente pegar, já adiantando um pouco o papo sobre o último EP que ele lançou essa semana, agora que a gente tá gravando, tem coisas que dá pra pegar, comparar com São Benedito com o Tribunal do Facebook, na questão da musicalidade. O que é engraçado é que, por um ouvido desacostumado, pode parecer estranho a partir do primeiro momento. Quem tá acostumado com rock clássico, com música clássica, e não tá acostumado com uma quebra de ritmo, seria como ouvir jazz pela primeira vez. Você estranha a batida diferente, a quebra. E o Tom Zé, ele tem muito disso. Pelo menos eu não sou músico com vocês dois, então provavelmente tô falando alguma bobagem aqui, né? Não, mas é isso mesmo. É. Até pra quem escuta MPB, o som do Tom Zé é diferente, porque ele faz... É meio que experimental, psicodélico, assim, digamos assim. Então. Como se fosse um Pink Floyd da vida, que você fica meio sem saber o que tá acontecendo. Não, e esse último EP, eu tava até conversando com o Guilherme antes da gravação, eu achei umas coisas, assim, muito boas, assim, que eu até coloquei, assim, que eu ia comentar. Eu vou guardar pra depois, né, porque a gente vai chegar lá, né, porque até um dos motivos da gente falar com o Tom Zé hoje, né, nessa semana, é o lançamento dele, né, do Tribunal do Facebook, e assim, tem coisas ali que são realmente geniais. O que você acha, Guilherme? Vamos dar o pontapé inicial, eu, vai. Eu vamos, acho que... vamos fazer o de trás pra frente, vamos começar do Na mais verdade, atual. Na verdade, o Tom Zé, ele influenciou, no começo, assim, da carreira dele, vocês estavam falando do começo, né, dos anos 70 e tal, eu acho que ele teve um papel muito importante na Tropicália, e que às vezes ele às vezes fala que é injustiçado, né, da Tropicália, que deixaram ele um pouco de lado e tal. Se você for ver, é uma verdade, porque o primeiro disco dele, até onde eu sei, não teve tanto alcance comercial quanto teve o disco do Gil e do Caetano, né? E ao mesmo tempo ele influenciou muito os Mutantes, aquela coisa de sintetizador e tal. Aliás, depois ele foi gravar 2001, né, no disco do Mutante. É, foi ele que compôs, né? A 2001, não foi? Isso, é. Astronauta, e... né? É, o Astronauta, é genial essa música. Mas, e falando ainda desse primeiro disco, da música São Paulo, ele ganhou um festival, né? Se eu não me engano, acho que da Record, não lembro agora qual festival. Isso. Festival da Record 62. E na minha opinião, essa música, ela é muito mais... Ela fala muito melhor de São Paulo do que a própria Sampa do Caetano, né? Sem dúvida. Não sei se vocês concordam, mas... A gente discutiu isso até no bar, né? No nosso último bar, né? Acho que sim. Discutimos. Essa já tava bem alto já naquela hora. Pois é. Inclusive você mesmo falou isso e eu concordei no ato. É, porque é uma coisa mais... O Tom Zé, não sei se vocês também têm isso, o Tom Zé, as letras dele são engraçadas, né? Sim. Você ouve e dá risada e se identifica muito. Mas, por exemplo, assim, a musicalidade do Tom Zé tem muito de música nordestina também, né? O que é ótimo nesse caso, porque a Sim. música nordestina é uma das músicas, assim, um dos tipos de música que mais... que é mais rico, né? Que mais retrata a cultura brasileira. E é muito mais do que samba. Samba, se você for analisar de uma forma bem fria, é bossa nova. É, sim. Então a bossa nova é típica do Rio. Então você pega uma música que é pra falar de São Paulo e toca uma bossa nova. Ele consegue misturar muito bem a música brasileira com experimental, né? E com rock até, apesar dele... Tem uma música chamada Dream Rock. É. Mas... Isso é a cara de São Paulo. Essa Exatamente, reunião de cultura. Exatamente, a mistura. Por isso que eu acho que a musicalidade do Tom Zé é extremamente a cara de São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade que... A gente discutiu também isso no nosso último bar, que a presença nordestina em São Paulo é grande, é muito grande. Então é um pouco de Itália, um pouco de Espanha, um pouco de Nordeste. Um baiano, né, de Irará pra conseguir falar daqui, né? É bem legal. E o legal, assim, por exemplo, da musicalidade dele, eu acho, assim, que tem muita semelhança com outro cara que eu conheço até mais do que o Tom Zé, e que eu sou muito mais fã, assim, porque eu conheci antes e porque eu já tenho uma certa história, que é o Hermeto Pascoal. Inclusive, no tribunal do Facebook, a primeira faixa desse EP, que é a Tom Zé Mané, ela me lembra extremamente ali a década de 80, o começo da década de 80 do Hermeto. Então, e os dois vieram do Nordeste, né, não são do mesmo estado, mas vieram do Nordeste, tem essa cultura da música de lá. E assim, é muito legal porque esse EP, a primeira música, por exemplo, me pareceu muito o Hermeto, né, a musicalidade. Na terceira música, me pareceu muito Raul, por exemplo, que é aquela mistura de rock com letra escrachada. E chega, por exemplo, na quinta música, é muito a cara do Caetano Veloso. Então ele é um cara muito multicultural, assim, em termos de música, né? Um EP dele tem de tudo, né? Isso que eu acho que é muito bacana dele. Uma outra coisa também, quando a gente fala, pensa em São Paulo, ou músicas que falam sobre São Paulo, a gente não pode esquecer de falar também sobre a Dona Irã Barbosa, que gravou um dos Hinos da Cidade, o Trem das Onze. Agora, uma curiosidade que provavelmente pouca gente sabe, é que o Tom Zé, ele compôs pelo menos um samba junto com a Dona Irã Barbosa. Sabiam dessa? Não sabia. Eu não sabia. Qual que é? É Tangolomango. Porque o Adoniran, ele teve uma carreira bem longa também, mas ele bateu muito na trave antes de conseguir emplacar como músico. Tem uma biografia dele, do Celso Campos Júnior, que eu sempre leio e paro e volto e paro. E o Adoniran, ele foi um cara que, meu, teve que lutar anos e anos pra conseguir ter um espaço na música, porque ele cantava muito mal, né? A voz dele era bem ruim. Se eu não me engano, ele tem, o quê? Dois discos? É, uma coisa quase como Cartola, né? Que foi bem velho, assim, que ele conseguiu emplacar. Né? É. Mas legal, né, cara? Porque, e o Tom Zé também tem essa marca. Ele grava com todo mundo, que exatamente por ser assim, um cara multicultural. Tanto que ele. O último disco dele, o Tropicália Lixo Lodge, que ele sempre revisita, né, a Tropicália. Ele chamou o Emicida, a Malu Magalhães, toda essa turma nova aí. Que até eu confesso que torci o nariz, mas eu acho importante se reinventar, né, e não ficar preso ao passado, esse tipo de coisa. Não, e esse último EP, eu não cheguei a ouvir o Lixo Lógico, né? Tropicália Lixo Lógico. Mas eu ouvi esse último EP dele. E eu, sinceramente, acho que é uma das coisas mais atuais de música popular brasileira que vem sendo feita hoje mesmo. O Tom Zé, a gente ainda é refém do Tom Zé pra encontrar música boa hoje. Exatamente. E música original, né? Eu acho que não só música boa, porque o termo pode ser pejorativo. Posso estar falando que não tem música boa fora disso, mas a coisa original, coisa criada, coisa novidade, né? É, se você for ouvir o que tá rolando por aí e ouvir o Tom Zé, que é um artista com anos de carreira, ele não deixa a desejar em nada, né? Ele bota aliás, muita gente aliás no bolso. Ele consegue falar com a juventude, né? Que é exatamente. Genial. É, ele bota muita gente no bolso, cara. E ele é um cara de 76 anos, né, gente? Ele não dá pra acreditar que ele consegue ser tão jovial assim. A gente pensa numa pessoa de 76 anos e não imagina um Tom Zé, cara elétrico, ligado no 220. Não, engraçado que no documentário tem algumas imagens de alguns shows que ele fizeram pela Europa e você não acredita que ele tem acima de 60 anos. Que ele entra no palco pulando com uma criança, ele brinca com a plateia durante o meio do show, ele brinca com a própria banda, ele vira pro... Tanto que ele faz o show na França, se não me engano, ele faz o baixista, fala o mesmo trecho da música, acho que umas 5, 6 vezes no meio do show. Ele para a música e fala, não, calma aí que esse verso é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na vida. Ele pega o baixista e faz ele falar 5, 6 vezes o mesmo verso e depois ele volta a cantar a música. É uma sensação e de que... Pode falar, pode terminar. Não, e é uma coisa que eu não consigo imaginar quase nenhuma outra banda brasileira ou mundial fazendo. O cara parar a música no meio e fazer um integrante repetir o trecho algumas vezes e depois voltar pra música. Eu não lembro de ter visto isso na minha vida, algum outro músico fazendo. Então, é porque eu ia comentar mesmo, que o show do Tom Zé, ele é uma mistura de peça de teatro, é um show, e cada show é uma coisa original, é uma coisa que você... Ah, eu vi o show do Tom Zé, você viu um show do Tom Zé. Você pode ir num show um dia depois e ser um show completamente diferente, porque ele tem essa coisa da sinergia e da energia do público também. Então, é uma coisa muito interativa o show dele. Por exemplo, ele fala até no documentário Fabricando Tom Zé, que ele se surpreende, a própria banda se surpreende com a recepção na Europa. E ele é uma pessoa muito preocupada em fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, apesar de ser uma coisa muito complexa. Então ele se preocupa em ter sempre um tradutor, então ele vai na Itália, ele chama um cara para traduzir a letra, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, vai para a França, a mesma coisa. Então assim, é um show de teatro, é um show original, cada vez é um show diferente. E ele tem essa preocupação de interação com o público, então é uma coisa rara. Aliás, essa questão da interação com o público é dentro do show e ele é um artista que ele não é nada, como se diz, ele não se acha nada, ele tá sempre por aí, pra quem mora em São Paulo, né? Ele sempre tá, enfim, dando autógrafo, fazendo show grátis no Sesc da vida, virada cultural. Essa semana passada mesmo ele esteve na Livraria Cultura do Conjunto Nacional dando autógrafo. Enfim, ele é muito solícito e ele inclusive tem um blog, ele alimenta um blog no site dele, ele conversa mesmo com as pessoas e quer ouvir a opinião dos fãs, né? Isso que é muito, muito legal nele. É, com certeza. Eu lembro, eu nunca esqueço uma vez que eu tava num evento da TV Cultura, quando eu trabalhava lá ainda, que era o Ligia por Ligia, que era uma série que tava sendo lançada sobre a Ligia Fagundes Telles. E ele foi lá pra prestigiar, e assim, um cara extremamente humilde, conversei com ele, assim, nem conheci, obviamente ele nem me conhecia, e eu fui falar, olha, sou seu grande fã, tal, não sei o que, começou a conversar. Uma pessoa tranquila, assim, e um gênio, né, um mito, né, da... Um ícone, exatamente. Com certeza, inclusive, principalmente pra Tropicália, né, ele e Rogério Duprá. Muita gente, mas, né? Muita gente diz que assim, o Tom Zé não era o passageiro, o Tom Zé era o ônibus. Quem pegou o Tom Zé foi a Tropicália. Exato. milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por mil chaminés e carros, gazeados à prestação, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, num atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena, uma bomba por quinzena, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido, os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto, ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, o país todo de férias, aqui é só trabalhar, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Neuróticos 33, propaganda consumida 1100 CM. É legal até a gente dar um panorama de quem tava lá, né? Porque, assim, é pra quem não... É, a gente mesmo, né, não pegou essa época, obviamente. Mas, assim, é o que eu falo até hoje, né? Falta isso na música, né? Ter um festival da importância como eram esses festivais do passado pra se revelar a gente que não tem oportunidade. Às vezes tá fazendo coisa muito boa, né? Só falar um pouquinho sobre o festival, então, ele aconteceu no Teatro Record entre novembro e dezembro de 68, o AI-5 é de 69, né, ainda tinha um pouquinho de democracia no país, eu tô falando uma bobagem. É, mas já tava pesado, já era ditadura, não era AI-5, mas já era ditadura. Pois bem, o Tom Zé, ele levou 2 prêmios naquele festival, o primeiro lugar pelo júri especial com São Paulo, São Paulo Meu Amor, interpretando a própria música dele. Ele pegou o 4º lugar também no júri especial com 2001, que é uma composição dele com a Rita Lee, que os Mutantes interpretaram. Que ele até fala no documentário também, que é uma das músicas mais fantásticas, né, que ele fez também. E curiosamente uma música do Chico que eu não conheço ganhou esse festival, que é o Bem-vinda. Do Chico? É. Bem-vinda? É, eu realmente... Também não... O que eu conheço. É, então, o que eu conheço do Chico, e eu conheço bastante, assim, é o Construção e o Meus Caros Amigos. São os únicos 2 CDs dele, assim, que eu realmente conheço bastante, assim. Curiosamente, o Edu Lobo também ganhou do Júri Popular daquele ano, com Memórias de Marta Sari. O Caetano Veloso e Gilberto Gil mostrando toda a força do Tropicale, com interpretação da Gal Costa, com Divino Maravilhoso. Acho que sobre a Gal Costa a gente tem muita coisa pra falar também, né? Mas ela vai ter um programa próprio, né? Com certeza. Eu tô vendo aqui que o legal, legal, não, curioso é que no júri popular, a escolha do povo, né, claro, a música do Tom Zé ficou em quinto, ficou em último lugar, né? Ou seja, ele já era meio que underground. É. Underground não, né? Não sei, não sei se é essa palavra, mas... É, ele não tinha o apelo, né? Que exatamente, os outros tinham. Porque até ele era um desconhecido até então também, né? A gente tem que... Sim. Assim, não é que ele era um desconhecido, mas assim... Ele não, não tinha essa amplitude. Ele, na verdade, o Tom Zé, pra mim, ele nunca teve a amplitude que ele mereceu, né? Pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil. É, você percebe que ele não é um cara do marketing, um cara que não se vende. Ele prefere fazer a música pela música, não é um cara que fica se vendendo dizendo, não, eu sou foda, eu sou o melhor cara e tal. Em 68, o Chico já tinha discos gravados, mais uns três, se pá. É, Caetano também, enfim, já estavam nas paradas. É, aí, porque, povo, assim, vai com a maré. É, porque pra grande mídia e pro grande público, assim, eu acho que foi uma transição muito natural que as pessoas fazem até hoje da música brasileira. Acabando a bossa nova, já é a imagem do Chico Buarque. É. E nessa transição tava Tom Zé, né? Tava a Tropicália. Só que mesmo assim o Tom Zé nunca teve uma imagem, nunca fez a imagem dele ser muito ligada à Tropicália. É como a grande mídia sempre faz. Ela pega todo mundo ali que era baiano... Põe no mesmo saco. E punha no mesmo saco, falava que era Tropicália. Apesar do som do Tom Zé na época ele ser bastante, assim, ligado com a ideia da Tropicália, e ele também era uma pessoa que estava ligado no movimento tropicalista, um dos caras que o próprio Caetano fala que era um dos mais preocupados em fazer algo mais, não político, mas algo mais duradouro, né, com a história da própria Tropicália, mas... Ele foi um cara mais estudado e tal, tinha uma preocupação musical até maior. Então, mas apesar disso, ele sempre foi um cara muito colocado no meio. Eu acho que ele fazia uma música que superava muito do que era feito na própria Tropicália na época. Apesar e hoje, disso... hoje em dia o Caetano e o Gil, que são os ditos inventores da Tropicália, eles meio que gostam de falar. E o Tom Zé, por outro lado, quando lançaram o documentário Tropicália, ele tenta... dissecar, né, a Tropicália até o último fio de cabelo. É, ele sempre foi muito preocupado com essa questão. Mas, sinceramente, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o tropicalismo, ele meio que morreu mesmo nos anos 80. Não é o Tom Zé que foi tirado? Ele morreu antes, aliás. É, então, tem essa... O próprio Tom Zé, o Caetano Veloso, fala que, o Tom Zé, ele foi tirado do tropicalismo. Mas o tropicalismo, cara, mesmo o Caetano e o Gil, que eram figuras... que eram as mais icônicas do tropicalismo, eles estavam fazendo outro tipo de música nos anos 80, né? Os anos 80 foi uma década, assim, bem particular mesmo da música brasileira, porque o único movimento que eu consigo ver na música brasileira nos anos 80 era o punk, né? Os Inocentes, o Cólera, eu não via mais... Nem era um movimento brasileiro, né? Exato, exato. Assim, teve a cena brasileira, mas... Não foi, não tinha mais tropicalismo, aliás, mesmo a MPB, né? Eu vejo o tropicalismo durou de 67 a 68. Depois disso, já começou a transformar, né? É, depois disso, o que na verdade aconteceu foi a cena da música baiana que tava muito forte. É, como foi Seattle pro Grunge, foi ali a Bahia pra música brasileira. Boa parte dos ícones da música brasileira, eles vinham naquela época da Bahia, né? Então, por isso que eu acho que prolongou um pouco essa história do tropicalismo, né? Juntar o Tom Zé com todos e falar que eram todos tropicalistas. Vamos pegar um exemplo, do Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots é considerado até hoje uma banda grunge. Sendo que eles fizeram parte lá do movimento grunge na época do Nirvana no auge, do Alice in Chains no auge. E depois de 1999, que eles continuaram a carreira, né? Foram uma das poucas bandas do grunge que seguiram carreira. Eles não tinham mais nada a ver com grunge, com o movimento grunge. Era uma banda de hard rock. E nunca deixou de ter essa etiqueta do grunge, uma banda grunge. E foi a mesma coisa, eu acho que talvez com a Tropicália, que foi um movimento, como o Guilherme bem disse, assim, né, do final ali dos anos 60, uma coisa muito curta, e que continuou sendo chamada de Tropicália durante os anos 70. É, foi mais que um movimento musical, né, na verdade, pra mim, pra mim não, pra todos, porque a Tropicália acontecia no cinema, no teatro, enfim... Todas as esferas da arte. Tem até uma fala do Glauber Rocha, que é no documentário lá, que ele fala Tropicália é Gil e Caetano, o resto é baboseira. Mas na verdade não é, né? É, pode até ser que essa frase tenha duas interpretações, né? É. O Glauber, ele pode estar falando que realmente a Tropicália é o Gil e Caetano e meio que desmerecendo um pouco a Tropicália, né? Talvez exaltando outros nomes, como a Gal, que eu acho que também é um nome muito subestimado, né, dessa época. E também o próprio Tom Zé, né? Porque eu acho que, por exemplo, o Cauê vai me matar, né? Mas do movimento da Tropicália, eu acho que o Gil é fundamental, mas não é nem de longe o que eu mais gosto. Eu acho que o resto do pessoal acabou ficando embaixo da sombra do Gil e do Caetano. E, sei lá, a Gal, ela é uma intérprete, né? Ela só cantava as músicas do Caetano, então não tinha como ela se sobressair muito, vamos dizer assim. A Bethânia também nunca teve a fim de fazer nada. E, enfim, aí eles acabaram tendo como deuses. Claro que eles são bons, lógico, mas acredito que eles devem ter, se não fosse por essa galera que eles andavam, com certeza eles não teriam feito metade do que eles fizeram. De certo modo, eles foram alavancados como os ícones. Sim. Nem eles se alavancaram, eu acho, né? Eles foram alavancados. Cada um era meio que no seu canto, que nem os Novos Baianos, por exemplo, também, né? Inclusive, gravaram com o Zé, né? Sim, sim. E é sensacional. Aliás, é uma música que eu vou escolher, que eu escolhi, na verdade. Chama Jeitinho Dela. Ele gravou com os Novos Baianos, que é sensacional, que é do disco de 70, chamado Tom Zé, apenas. quando era meio onda, né? Não tem um nome assim, né? É, homônimo. É, o nome era do cara. Por exemplo, os que são clássicos, né? São exemplos do Tim Maia, né? Que os primeiros CDs deles não tinham nome, era só Tim Maia. Todos são Tim Maia. Aí o Roberto Carlos, que eu acho que até hoje os CDs deles são tudo Roberto Carlos. Não, mas aliás, o do Roberto Carlos tem nome. Eu não sei se... Acho que tem... Ele coloca Roberto Carlos entre parênteses... Sei lá, tem uns que tem nome. Eu não sou muito fã de Roberto Carlos, não. Se o caso é chorar, te faço chorar. Se o caso é sofrer, eu posso morrer de amor, vestir toda a minha dor no seu traje mais azul, restando aos meus olhos o dilema de rir ou chorar. Amor, deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. Amor, sou eu, o remorso talvez, as estrelas do céu também refletem na cama, de noite na lama, no fundo do copo, rever os amigos, me acompanha o meu violão. Deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. Amor, deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. justifique se o Tom Zé não tá nas grandes paradas, é que ele sempre teve uma... Eu não diria o complexo de vira-lata, né? Mas você pode perceber até no próprio documentário que ele comenta muito dizendo, eu não sou um grande músico, eu não tenho essa inspiração divina, pra um músico medíocre tocar piano em ceradeira era quase a mesma coisa. Então toda essa questão dele colocar por talvez ser no interior da Bahia, tá... desse um pouco desse complexo de vira-lata, talvez não seja o termo correto, mas inferioridade. Também inferioridade, sempre você percebe na fala dele dizendo, existe gente muito melhor do que eu, tal, e talvez essa questão de inferioridade ele se forçou a procurar novos caminhos. É por isso que ele sempre fala, não, eu vou fazer o que ninguém fez isso, tanto que quem ia imaginar que daria pra fazer música de enceradeira, que nem o, acho que o Kid Vinil conta essa história. Ele foi no centro comprar enceradeira pra fazer um show. Diz que você não consegue imaginar alguém fazendo isso hoje em dia. Tem três pontos que dá pra tirar dessa discussão. Primeiro que, assim, ele realmente talvez seja verdade essa história do complexo de vira-lata que você comentou. Porque, assim, tem neste documentário, Fabricando Tom Zé, ele até tá dando uma entrevista pra uma rádio, ele fala que ele... E perguntam sobre a vida de jardineiro dele. Ele também é jardineiro e tal... E ele fala, não, que agora eu vou ficar mais famoso como jardineiro do que como músico e tal. Ele não é que ele vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que ele brincava com isso, que ele falou, agora eu... Vou ganhar dois salários mínimos. Eu acho que ele falou, vou ganhar dois salários mínimos, eu vou ganhar mais dinheiro como jardineiro do que como músico. Que até no tribunal do Facebook ele brinca com isso, né? Eles queriam que eu mantesse minha integridade, só que eu morresse de fome. Então. Aí entra uma outra questão que era dos meus pontos lá. É que eu acho, cara, que esse complexo de inferioridade é porque ele não tem a fama no Brasil. Ele não é... O Brasil é um país que não costuma respeitar muito os seus ídolos, né? E o Tom Zé não é o único exemplo. Eu mesmo falei do Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal lá, que as rezas, as lendas lá, que quando ele pisa no Japão, o pessoal beija o pé do cara. Aqui no Brasil, ele faz show de graça, porque senão ninguém paga pra ver o cara. E o show do cara, ele é tão genial... Do ponto de vista musical, eu acho que ainda mais, cara, porque acho que foi a coisa mais impressionante que me deixou sem ar foi ver um show do Hermeto. E assim, o cara, ele não é reconhecido aqui, sabe? É um puta músico, sabe? O cara, a Elis Regina, que era a Elis Regina, beijava o pé do rapaz, sabe? Então, não dá pra você falar assim, puta, o Brasil, o Tom Zé, ele era tão inferior, assim, se achava inferior. Eu acho que, assim, o Brasil faz que as pessoas grandes, assim, se sintam inferiores. Aliás, quem colocou o Tom Zé, todo mundo deve saber, claro, quem colocou o Tom Zé na mídia internacional foi o David Byrne, né, do Talking Heads. Foi, nos anos 90, né, porque ele passou... Ele descobriu estudando o samba lá do Tom Zé e achou sensacional, e falou, pô, como, esse cara tem que tocar aqui, e ninguém dava mais nada pro Tom Zé, né, ele tava quase falido. Mas aí o fato é que o Tom Zé nos anos 70, né, pra mim, assim, ele, apesar de não ser sempre o nome mais popular, ele teve o auge dele musical ali, né? É que, assim, é foda falar de auge musical pro Tom Zé, porque ele nunca deixou de estar no auge musical, mas foi o auge do sucesso dele, né? Daí nos anos 70... Não, mas eu concordo. Nos anos 70 foram, digamos, os mais produtivos, digamos assim. Sim, né? Sim. É, o final ali dos anos 60 também, né? Então. E nos anos 80 ele entrou no ostracismo. Entra na parte do David Byrne. Ele passou os anos 80 inteiro... um pouco desligado, né, até esquecido, como é assumido mesmo pelos próprios outros tropicalistas, né, entre aspas, né, como acabei de falar, né, que eles são sempre tropicalistas e tal, mas o Caetano, o Gil, tanto as duas músicas que eu escolhi foram uma do final da década de 70 e uma já no meados dos anos 80, que era uma época em que ele tava jogado muito de escanteio, né, Então, ele acabou ficando meio esquecido, assim, e foi recuperado pro mundo, né, na verdade. Ele saiu do Brasil e tornou uma esfera mundial, assim, nos anos 90 com David Byrne, né? E até onde eu sei, pelo visto, não sei se na época alguém reclamou que ele tava se americanizando, né, entre aspas, porque o David Byrne tava levando ele pra gringa. Muito provavelmente deve ter tido alguém que reclamou e que falou que ele era um vendido. Ah, com certeza, né, cara? Porque, assim, você acaba esquecendo. É como... entra nesse fato dos anos 80, que pra mim, da MPB, foi um ano sem movimento, né? Por isso que o Tom Zé, ele ficou um pouco de escanteio também, né? Porque, por exemplo, quem você pega os ícones da MPB na época... MPB, eu digo assim, não como a MPB, né? Porque a MPB até hoje existe, né? Oficialmente, e não tem nada a ver com a MPB dos anos 70, né? Foi o fato dos anos 80. O Guilherme Arantes era um ícone, a Marina Lima... até o José Augusto, né? Aquilo que foi a MPB dos anos 80, né? Basicamente, uma puxada até pro brega, né? Não tinha mais nada a ver com os anos 70. Então o Tom Zé, ele tava meio deslocado mesmo. Ele deixou de ter mercado, né? O mercado, ele queria outra coisa naquela época. E essas pop grudentas. Exatamente. Daí o que restou pra ele mesmo foi ser descoberto pelo David Byrne e ser levado pro mundo inteiro, né? E o Hermeto mesmo, que eu já falei 3 vezes dele aqui, o Hermeto tinha feito antes também, quando ele foi tocar lá em Montreux, né, lá na França, tocava nos festivais. Então restou a esses grandes nomes da música da MPB na época sair do Brasil e fazer a carreira fora, porque eles não tinham mais espaço na mídia aqui, e quando não tem espaço na mídia, ainda mais, a gente tem que lembrar dos anos 80 e 90, que se você não tava na mídia realmente, você não tava em lugar nenhum, porque internet não existia, divulgação era só TV e jornal no máximo, então se você não tava na mídia, você estava esquecido. É, e aí volta naquele papo de que os gringos piram muito mais com a nossa música do que nós mesmos. Exato. É uma coisa até incompreensível, né? Incompreensível. Eu não sei se tão incompreensível, porque eles não têm nada disso por lá, né? Então... Exato. Eles respeitam muito a nossa música. Provou, o jornal confirmou, pela fotografia que nos olhos dela tem sol nascendo, mas não se explica nem se justifica, porque naquele dengo do sorriso dela a cidade acabou se perdendo. No jeitinho dela, botei o passo, no compasso dela, caí no laço, do abraço dela, me desencaminhei, no caminho dela, me desajeitei, no jeitinho dela, no jeitinho dela, no jeitinho. E ferve panela quando falta gás, mas quanta gente boa já trocou sua paz. Pelo jeitinho dela, um cientista, o jeitinho dela, disse na TV que o jeitinho dela tem um micróbio, no jeitinho dela, que faz miolo derreter, no jeitinho dela. Já teve febre, penicilina teve bronquite, melhora teve dor de cabeça. E quem quiser que acredite. A revista provou, o jornal confirmou, pela fotografia que nos olhos dela tem sol nascendo, mas não se explica nem se justifica, porque naquele dengo do sorriso dela a cidade acabou se perdendo. No jeitinho dela, botei o passo, no compasso dela, caí no laço, do abraço dela, me desencaminhei, no caminho dela, me desajeitei, no jeitinho dela, no jeitinho, no jeitinho dela, no jeitinho. que ferve panela quando falta gás. Mas quanta gente boa já trocou por paz. Pelo jeitinho dela, insistente. O jeitinho dela, disse na TV. Que o jeitinho dela, tem um micróbio. No jeitinho dela, que faz miolo derreter. No jeitinho dela, ah, ei. No jeitinho dela, ah, ei. No jeitinho dela, no jeitinho dela. Geladeira já teve febre, penicilina teve bronquite, melhora teve dor de cabeça. E quem quiser que acredite, no jeitinho dela vou me perder. No jeitinho dela, no jeitinho dela. Para sapenteu, escuta cá. Para sapenteu, escuta aqui. Quando o bacu picou no barco, tinha pinha. Mas talvez a gente até tá comendo bola aqui sobre o disco mais icônico dele, que é, pelo menos em termos da capa, que é Todos os Olhos, que é de 73, que é o segundo trabalho dele pela Continental. É, porque ele sempre foi muito famoso pelas polêmicas, né? Então, desde aquela época. Eu acho que todos. Aliás, o Todos os Olhos é o disco mais. Digamos assim, é o Sgt. Pepper's, entre aspas, do Tom Zé, né? Considerado, na verdade. É, assim, e a musicalidade dele é muito boa. Tem essa marca registrada do Tom Zé, que é a diferença das músicas, né? Você não pode falar que o CD é de música nordestina, que a música é de rock, é de MPB, porque desde o começo o Tom Zé, ele sempre tocou de tudo, ele fez uma mistureba, né? Então... uma mistureba boa, né? Uma mistureba rica, né? É, e falando sobre a capa, né, do Todos os Olhos, só para não perder o fio da meada, todos conhecem a história da capa, né? É, da icônica capa da Bolinha de Gude. É o primeiro álbum que ele lança ao público. Outro disco, gravado em 69, só seria lançado na década de 80. Pois bem, a censura já estava comendo o rabo de todo mundo na época, e ele faz uma piadinha na capa. Guilherme, você quer escrever a capa? É. Ouvintes, por favor. A capa, como o nome remete ao nome do álbum, na verdade, né? Todos os Olhos. Pra quem olha com um olhar, digamos assim, inocente, você vê um olho, né? Um olho aberto, lindo, um olho verde, mas na verdade é um outro olho. É, porque rezava a lenda que na verdade era uma boca, né? É. Que segurava a bolinha de gude. Isso, pode ser também, eu não lembro de ter escutado sobre isso, mas enfim. Daí, Max. Continue, Max. Eu lembro era da boca na boca. Pois bem, as lendas que falam é que, na verdade, é um outro olho, e como esse é um podcast de família, a gente não vai dizer qual outro olho que era, mas... Era o olho do c***. Obrigado, gente, amo vocês. Pois bem, o Tom tem duas versões que aí as histórias se dividem. Uma falam que eles pegaram uma modelo pra fazer as fotos, que é a história bonitinha. E tem a versão que o Guilherme conta que eles pagaram uma prostituta que eles pegaram na rua pra fazer as fotos. É, na verdade eu li isso. Aliás, tem as fotos originais, não sei se todo mundo já viu. É, recentemente eu vi. Alguém veio no Facebook falar que tinha a foto original e que de fato era uma mulher de quatro, dava pra ver tudo. E a bolinha lá, configurando classicamente a imagem da capa, só que com um zoom menos focado, né? Uma coisa mais escrachada mesmo. Será que era o começo do popularismo? Ó, até onde eu sei, era uma ex-namorada, que eu tô lendo uma outra versão aqui, olha que interessante. Ex-namorada do Décio Pignatari, uma ex-namorada paciente, entre aspas, foi rejeitada e por ter resultado muito obviamente anal e não passar a ambiguidade semiótica requerida na concepção da foto. É a cara. Bom, do Tom Zé. É, mas enfim, o que é mais legal é que o nome disso, né, Todos os Olhos, inclusive... pedaço do cu. Exatamente, que é todos os olhos de um corpo de verdade. E o legal é que, assim, era uma forma que ainda não tinha sido explorada sobre a briga contra os censores, que era uma capa, né? Muita gente brigava na letra, muita gente brigava na musicalidade, em movimentos que muitas vezes eles queriam driblar a censura, e na verdade eles estavam... O Tom Zé driblou até na capa. E que ninguém percebeu e passou reto, né? Então, mas o Tom Zé até tem um trecho que a gente separou do documentário pra passar, que é o Tom Zé contando de como a censura estragou uma música dele. E, bem, vocês vão ouvir o trecho agora. A censura nunca foi usada pra brunir a minha glória, mas que me fudeu, me fudeu. Imagina, você faz uma música cujo eixo axial, cuja coisa mais importante... Eu quero um trem de 12 vagões pra marcar o compasso, pois eu vou cantar. Quero 10 máquinas de concreto, porque não gosto de violino, zino, zino, zino, zino. Quero um discurso do Nero para fazer contraponto, ponto. Tudo num acorde só, né? Só berrando, feito um cavalo. 12 motocicletas no lugar do contrabaixo. E na hora do breque, e na hora do breque, e na hora do breque, um belo arrosto de Coca-Cola, que cola. Aí a censura chega e diz, arroto é feio. A imagem, arroto é feio. Aquelas tardes de cafezinho, Deus me perdoe, com a censura, para poder a gravadora salvar a coisa e para você também. Arroto é feio. Dona Maria Joana era o nome da censura. Arroto é feio. Mas Dona Maria Joana... Tempa. Não, você é um moço educado, que a sociedade de São Paulo gosta, você vai botar arroto numa música. Falei, mas a senhora está censurando algo. Não, não estou censurando. Não estou censurando, estou dizendo a você que arroto é feio. Não, então eu vou pedir desculpa à senhora e vou botar arroto na música. Não, não, não, não pode porque é feio. Isso uma hora, até que, olha a merda que ficou. E na hora do breque... Parece menino de escola, o colégio de Dona Frísia cantando para o papai. E na hora do breque, e na hora do breque, o menininho de gravata todo. E na hora do breque, um belo assopro de Coca-Cola, ha, ha, ha. Que cola, assopro não cola porra nenhuma. Aí, só pra falar, aquela música que a palavra roto, que eles tiveram que mudar pra subiu, se não me engano, não lembro agora. Sim, é verdade, eu lembro disso, no, sobre isso. Porque realmente, né, ele fala que a ditadura, na verdade, ele fudeu muito ele, né, cara? Porque ele era um cara que era... ele é a figura até hoje de um transgressor, né, pros bons costumes e pra família, né? Então, mexe diretamente com os interesses da ditadura militar na época. O que mostra que os ditadores, eles, os censores, no caso, né? Eles eram bastante limitados intelectualmente, né? Não, se a gente pegar algumas músicas dos censores, por exemplo, tem uma própria música do Adoniran que eles não liberaram, que era o Taba de Tiro Álvaro, que até o censor fala que a linguagem utilizada não faz jus aos bons costumes. Nossa, cara, eu não sabia que Tiro Álvaro tinha sido censurada, cara. Nem eu. Apareceu no Facebook, uns 2, 3 meses atrás, lá, arquivo do Estado. Que o engraçado, cara, que censura. Tiro Álvaro ficou muito famosa numa versão que ele canta com a Elis, né? E a Elis é uma artista praticamente dos anos 70 só, né? Então... Aliás, é a única versão que eu já ouvi. É, mas tem uma. Tem uma que eu já ouvi sem ela, que é só eles. É, pô, legal. Nossa, mas deve ser complicado ver uma versão dele sem ninguém acompanhando, porque é um vozinho, hein? Nossa, muito ruim mesmo, né, cara? É, mas então, essa biografia do Celso de Campos Júnior é muito boa, cara, porque ele, que realmente, ele passou muitos anos trabalhando, assim, em programa de humor na rádio, né? Nas rádios que ele trabalhava, né? E que... Bom, enfim, a gente vai fazer um podcast sobre o Adoniran, tem um monte de história legal pra contar dele. Vamos voltar ao Tom Zé e o seu Todos os Olhos, né? por exemplo, o que vocês acham das músicas, assim, não só da capa, porque a capa ela foi muito impactante, né? Mas o Todos os Olhos também, sim, musicalmente, é um CD que, meu, tem música da Dolores Duran, tem muita música dele, né? Praticamente todas são dele, então, assim, também é uma marca muito legal, né, pra gente falar que Tom Zé compõe, não é intérprete mesmo, ele é um artista. Sim, aliás, esse disco tem uma das músicas mais famosas dele, que é Augusto Angélico e Consolação, né? Todo moderninho gosta de cantar, porque justamente fala sobre... ele. Aliás, no show dele, no show Pirulito da Ciência, de 2008, ele fala como é bom ouvir uma música que fala sobre nós mesmos, né? E aí toca essa. É, fora essa, tem... pô, Brigitte Bardot, que eu acho sensacional, que ele fala, a Brigitte Bardot está se desmanchando, e os nossos sonhos querem pedir o divórcio. É muito e legal. E eu tenho que avisar. Não, eu acho legal que assim, por exemplo, esse CD também tem uma música que eu falei da Dolores Duran, né? Que é A Noite do Meu Bem. A Noite do Meu Bem é uma música que eu já conheço há muito tempo na voz do Nelson Gonçalves, que é um dos caras que eu mais... curto, assim, na música, né, brasileira. E, assim, é legal que a versão do Tom Zé, ela é muito diferente. Obviamente, porque o Nelson Gonçalves, ele era um cantor, né, ele se autoproclamava como o último cantor brasileiro. E o Tom Zé não, né, o Tom Zé já era um cara, um músico mesmo, um cara meio Hermeto Pascoal, preocupado com a musicalidade. Então, pegar duas músicas com uma versão tão diferente mostra também, meu, como que o Tom Zé conseguia reinventar as coisas, né, que ele tocava, né. Já é a segunda música do álbum, e assim, quem puder ter a oportunidade de ouvir as duas versões, vocês vão ver que é assim... não é simplesmente uma versão, é uma reinvenção, né? Sensacional. Tem a própria além música. Além dessa, tem o O e A, né? Um O e um A. Um O e um A. Na verdade, são quase que uma onomatopeia, assim. Não tem nem letra, mas é um... como é que se diz? É uma marca registrada dele também, né? Até hoje, sim, né? A gente ouve o EP do... Tribunal do Facebook, a primeira faixa tem muito dessas onomatopeias. De OIA, né? A própria Todos os Olhos, né? Que dá nome ao álbum também. Aliás, essa música, eu quando ouvi o Tribunal do Facebook, ele meio que se defendendo e tal, de ter feito o comercial, né? Da Coca-Cola. Eu lembrei dessa música, Todos os Olhos, que ele fala, eu sou inocente, né? Enfim, e é muito atual, isso de passagem. Uma música de 73, quer dizer, calhou, né? A combinar com o momento atual que ele tá vivendo agora, sei lá. E é interessante a gente falar desse momento atual, né? Porque Tom Zé é uma bagunça tão grande que a gente pode falar dele do 1973 e agora puxar pra 2013. 40 anos de diferença, e a gente fala... Sem nome, sem cabedal, não pode trazer o peso de um pecado original. De modo que, de acordo com o meu requerimento, perdoado nasce o pobre a partir desse momento. Meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é meu mestre? Oh, como é meu mestre? Oh, como é meu mestre? Meu mestre. Como é meu mestre, oh, como é meu mestre. O rico não faz questão de um pecado tão pequeno. Ele tem muitas maneiras de tirar compensação. Mas não pense, meu mestre, que eu seja de pouco siso, que aceitando meu negócio terás grande prejuízo. Meu mestre, meu mestre, meu mestre. Como é meu mestre, oh, como é meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é meu mestre, oh, como é meu mestre, oh, como é meu mestre, meu mestre. Pois havendo pouco rico e de pobre um enormanço, eu imaginei que querias equilibrar teu balanço. nascerá então com cada rico três pecados desses tais que serão como trigêmeos muito mais originais, meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre. Três pecados desses tais, sendo um por sua conta, os outros dois se remonta a uma suave taxa com que o rico colabora para o vosso livro caixa. E assim a humanidade com justiça vai viver, e vossa contabilidade batendo deve o haver, meu mestre, meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre. Oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? Meu mestre. Apregue-se, apregue-se em todo berço e se reze em todo terço. Oh, oh. Como é, meu mestre? Oh, oh, meu mestre, como é? Como é, meu mestre? Oh, como é, meu mestre? A Brigitte Bardot está ficando velha. Essa questão da Coca-Cola foi muito... Deu uma polêmica desgraçada, né? O pessoal e tal. E assim, e puxa muito pra essa discussão atual. Ele é um cara que é esse transgressor, né? Ele tem essa ideia. E assim, claro que surpreendeu todo mundo o comercial da Coca. Ninguém esperava e tal. Mas ele brinca que, entre aspas, não é ele fazendo a propaganda da Coca. É a Coca fazendo a propaganda dele, né? Aqui Copa Coca-Cola, fazendo propaganda do Tom Zé. O que é uma verdade, o que chega a ser uma verdade. Ele fez a propaganda da Coca, mas a repercussão foi muito em cima dele, que ele faz um jogo de palavras, né? Nesse caso aí, eu acho que foi mais uma demonstração de síndrome do underground, né? Eu acho que tem muita gente que acha que é um cara, enfim, que não faz música pra massa, de repente aparecer em rede nacional falando da Coca, que é o maior símbolo do, enfim, do capitalismo. Foi uma discussão muito... Que o ciúme, né? Foi uma discussão muito parecida com a que teve quando o Los Hermanos foi no Faustão. Eu não sei se vocês lembram dessa época que... Los Hermanos, eu gosto dos Los Hermanos. Eu já vou a primeira falar isso. Vez que eles foram no Faustão? Não, então, mas não foi na época da Ana Júlia, foi numa época que eles estavam já na vibe do Ventura, do Bloco do Eu Sozinho, não lembro. Mas acho que era do Ventura, ou até do 4 já. Ou seja, eles já estavam com aquele público formado, né? Aquele público formado, né? Já perdemos mais milhões de ouvintes, né, Max? Mas tudo bem. Mas que os fãs do Los Hermanos, eles ficaram muito putos que o Los Hermanos foi no Faustão. Porque, entre aspas, o Los Hermanos era uma banda underground, né? E que, tipo, os seus fãs eram fãs porque eram fãs. Não eram fãs porque tocava na massa. Era, né, underground. Porque eles estouraram com a Ana Júlia no país inteiro e... Ficou conhecido assim e começaram. Eu não gosto de Los Hermanos, mas eu vejo como eles fizeram o caminho inverso, né? Eles bombaram e depois foram pro submundo. Exatamente. E assim os fãs ficaram putos, né? E é a mesma coisa com o Tom Zé. E assim, a gente vê que a história se repete, meu. Os caras do Los Hermanos viraram e falaram, olha, gente, a gente viu uma grande oportunidade de tocar num lugar pra chegar em milhões de pessoas e a gente foi tocar a nossa música. E tocaram Ana Júlia, né? O que é pior, porque obviamente o Faustão ia... A banda da Ana Júlia! E os fãs ficaram putos, né? Porque não era mais a banda da Ana Júlia, não sei o que e tal. O sucesso foi tão forte do Ana Júlia, composição do Marcelo, que foram 4.074 execuções em todo o Brasil só em janeiro de 2000. Como é que é o Ana Júlia italiana? Faz um trechinho pra nós. Ah, não sei. Rodrigo é bom de italiano. Faz aí. Rodrigo, Rodrigo faz em japonês. Como é que é? É, assim... É... Não, não sei. Ah, não? Vou lá, também vou. Italiano é... Inglês, como é que é inglês? Eu também não sei. Pura, bicho, fizer um sucesso na Europa, vocês têm que ir lá, meu. Não. Em televisão, a última vez que você vai ouvir o Ana Júlia aqui. A justificativa. Por que dar uma parada em termos de televisão? Você acha que ficou... Porque é um sucesso que virou internacional. O que aconteceu é que a gente lançou um segundo disco que, cujo repertório fugia um pouco da estética do primeiro. E um terceiro disco que se aproxima mais desse segundo do que do primeiro. Então, por conta disso, a gente não toca diversas músicas do primeiro disco. A gente toca, na verdade, duas ou três. As pessoas vêm perguntar pra gente na entrevista, vocês têm algum rancor e alguma... E a gente tem uma relação ótima, assim, super resolvida, sabe? Existe essa mulher? Ah, não, mas não com ela, enfim. Com ela não tem nada. Com ela não tem mais problema. Vocês mandaram matar a mulher, acabou. Isso aí não tem mais problema. Los Hermanos fazem uma concessão no Domingão. Alô, galera, fala à vontade. Quem te vê passar assim por mim. Os próprios integrantes da banda já ficaram putos com o jornalista que ficaram falando da Ana Júlia e tal. Mas é a mesma coisa, o fã, cara, ele fica querendo que só ele goste do cara, que ele não faça propaganda disso, daquilo. As pessoas estão preocupadas muito em cuidar da vida do outro e não cuidam nem da própria, né, meu? Mas de qualquer maneira, eu nesse episódio todo aí, eu acho que o Tom Zé, ele ficou meio chateado com essa história. E eu nem esperava essa reação dele, na verdade, de se retratar e de... Aliás, no site dele ele colocou um texto falando do anúncio. É, aliás, ele começa assim, pois é, pessoal, estou preocupado. Eu dou importância à opinião de vocês, essa alegria sempre me acompanhou. Enfim, aí vai. E, aliás, ele até gravou o EP, né? Tem a ver com isso. Não, e outra, cara, o próprio Legião Urbana, né? Fez uma música chamada Geração Coca-Cola, né? Caetano, né? Eu falo uma Coca-Cola, enfim. Um monte de gente já falou de Coca-Cola. E assim, é impressionante, cara. A Legião Urbana chamou a geração inteira que acompanhava eles de Geração Coca-Cola. E ninguém fez esse rebuliço todo, né? Tipo, porque teoricamente pra essa galera hoje, se aparecesse um Los Hermanos da vida e fizesse uma banda e chamasse seu público de Geração Coca-Cola, os caras iam ficar injuriados, né? É, porque hoje em dia todo mundo tem a internet pra reclamar, né? Qualquer um fala, todo mundo fala o que quer. No que não deixa de ser, bom, não sei. Ele é gênio, cara, fazer um negócio desse, se tivesse sabe? Ficado quieto, talvez... Não, é, então, eu não sei se foi um... Não sei se foi uma crítica às pessoas ou se ele tá debochando, ou se ele quis debochar, né? Se ele tivesse ficado quieto, talvez... Fosse o meia-culpa. Seria passado, é. É, então, eu acho que assim, cara, o próprio título do álbum é uma crítica, cara. Sim, é. O Tribunal do Facebook é uma das coisas mais atuais que se tem hoje pra se discutir também, né, nesse quesito, cara. Porque o que ele passou ali foi por um tribunal, né? Ele passou por um julgamento coletivo no Facebook, né? E é o que muita gente passa todos os dias, né? Quando você coloca uma foto, você coloca alguma coisa, você fica... O povo hoje em dia julga muito, né, cara? Fala mal. É. Então, e essa coisa de ir no Facebook pra meter o pau em todo mundo, então ele é uma coisa super atual, né? E ele falou de uma forma muito, muito inteligente, né? Aliás, ele chegou a dizer que... Chegou a dizer não, ele falou que ia doar o cachê que ele ganhou gravando a propaganda da Coca pra banda de Irará, da qual ele foi expulso há milênios atrás, porque a banda parece que, enfim, são de crianças carentes lá, enfim. Eu acho legal essa atitude dele. Tom Zé é cheio de boas atitudes, né, cara? Eu acho que... Tanto... E ele é um cara super inteligente também, né? Volta naquela discussão que a gente tava falando, que ele é um cara atual, né? Ele sabe se reinventar, falando de Facebook com 70 e tralala anos e falando com propriedade, né? Exatamente. E quem não toma Coca-Cola, né? Eu não conheço ninguém. Não, Calê, você me conhece há quantos anos? Eu te conheço há uns 8, né? 7, 8. Quantas vezes você já me viu tomando Coca-Cola? Ah, mas e você nem é o socialista pra... Não, só pra quê? Ah, Max, você só não... Só pera, não é que eu não conheço ninguém que toma Coca. Você Não, tá cortando tudo, Max. Não tô entendendo nada que você tá falando, cara. Não tô entendendo nada. Você falou que todo mundo toma Coca-Cola. Pô, você tá gravando com uma pessoa que não toma. Ah, mas Max... Você é uma exceção da exceção da exceção, né? O Max, ele não só não toma Coca, ele não vai no McDonald's também há não sei quantos anos, né? McDonald's acho que faz uns 12, 13 anos. E não é nem vegetariano. O Max, ele não é vegetariano. Se fosse vegetariano, tudo bem. Mas não é. Max, enfim, você é uma exceção da exceção, cara. Você é um caso à parte. Enfim, Caletos, mas quer falaremos fazer uma coisa do nosso querido Tom Zé? Aí, enfim, daí a época do David Byrne, que ele lançou, né, o The Hips of Tradition, né, foi pela Warner até, né, foi bem famoso. Sim, em 92. E depois, aliás, lançaram uma caixa chamada I'm Explaining Things So I Can Confuse You, traduzindo, né, Tô explicando pra te confundir. É, Explain Things So I Can Confuse. É, foi em 2010, tô vendo aqui. É realmente... 2010, né? É. Não, e assim... Genial. É genial, né, cara? Porque o Tom Zé, na verdade, o que restava pra ele, já que ele não tinha tanto apoio do pessoal daqui, isso as pessoas têm que aceitar, né, que o Tom Zé tava numa época bem marginalizado por aqui, foi mostrar pro mundo o que ele tinha feito aqui, né? Então... É o que acontece... O disco que eles descobriram foi o Estudando Samba, né, que é de 76. Exatamente. Foram descobrir 20 anos depois. Exatamente. E mesmo assim, né, as pessoas elas podem achar que o Tom Zé abandonou o Brasil pra fazer carreira fora, mas ele lançou, né, depois desse The Hips of Tradition, ele lançou uma pá de CD aqui também, né? Sim. Entre o final dos anos 90 e... Foram mais CDs do que ele tinha lançado na década de 70 inteira, né? Ele lançou quase 10 CDs lá, nessa época que ele tava esquecido. E assim, por mais que a gente fale que ele tava, mas ele ainda é um pouco, eu acho. Sim, claro. Ele usa muito da polêmica pra voltar no ar, né? Que nem a questão do Tô Ficando Atoladinha, né? Que virou um... Ah, sim. Virou um hit na época que ele realmente defende, né, o funk como uma voz, principalmente cantado pelas mulheres do funk, né, as Tati Quebra-Barraco, a Valesca Popozuda da vida, né, que é uma voz de feminismo. E ultimamente tem saído muito na internet, acho que talvez vocês tenham visto, a questão da tese de mestrado, de doutorado da menina lá, que ela fez sobre essa questão, né, sobre o funk. Valesca Popozuda. É, sobre o funk carioca como uma última voz do feminismo. E na verdade, tem uma entrevista que o Tom Zé tá dando pro Jô Soares, que é engraçado que ele defendendo o Tô Ficando Atoladinho musicalmente. Ele fala que quando a música, ele sobe em quartos de oitava, se não me engano. É, eu tô tentando procurar aqui os termos que ele usa, porque é realmente uma coisa muito complexa e uma coisa que quando eu estudava violão clássico, a gente aprendeu sobre isso, que são os nove intervalos que existem entre uma nota, né, tipo dó, e o dó sustenido, né, que é a nota naturalmente acima na escala diatônica, isso? Eu não lembro o nome. Né? Você é o cara que aprendeu piano aqui, eu sou... É, que é a escala diatônica. Então, assim, realmente, por exemplo, eu sou muito fã, por exemplo, de Léo Brauer, né? Léo Brauer, ele era um compositor de violão, não só de violão clássico, mas de música clássica, moderno, né? Modernista, dos meados do século passado. E então, ele usava muito essa questão dos nove intervalos entre uma nota e outra. Então, eu já tinha entrado em contato com essa história, né? Então, eu não lembrava, mas agora eu dei uma pesquisada, eu lembrei que ele falou que era o meta-refrão, né? Que era microtonal e que era polissemiótico. Então, assim, eu lembro que ele falou isso no jogo e causou um frisson, assim, né? Porque o funk, ele é muito, muito subestimado também, né? Obviamente, como uma música popular, né? Obviamente, a classe média sempre vai inferiorizar, né? Qualquer coisa, assim, e tal. Mas o legal é que, assim, o meta-refrão que ele quis dizer é porque... Qualquer tipo de refrão que você faz pra grudar na cabeça, que você realmente é como se fosse o chiclete mesmo, aquela música chiclete que você não tira da cabeça, né? Então é um meta-refrão super rico, né? Porque eu Tô Ficando Atoladinha, você automaticamente sabe cantar, sabe compreender, né? O microtonal foi por essa questão que eu tinha falado dos nove intervalos entre uma nota e outra, né? Que ele fala que quando ela canta Tô Ficando Atoladinha, ela vai subindo sobe a nota. Em todos os níveis, né? E não chega na nota seguinte, que seria o sustenido, né? Ou que seria a nota maior acima, né? O dó e o ré, por exemplo, ou o dó e o dó sustenido, ela não chega, né? Porque ela vai usando essa escala microtonal. E que era polissemiótico, aí, porque, de certo modo, ele mostra como se fosse uma dualidade de sentido mesmo, né? Que, por exemplo, você ele consegue explicar as coisas. Exato, é só ele. A gente vai colocar o link embaixo aí no post pra vocês entenderem a explicação real e verdadeira e não essa minha explicação porca e mal não, feita. Mas é mais ou menos isso mesmo. É uma forma resumida e menos complexa, talvez mais popularesca, de compreender o Tom Zé, né? Porque é difícil, né, de compreender. Que ele... Aliás, a própria explicação dele pra Tropicália que ele tenta fazer lá no documentário é bizarro. É, então. Que não foi nada, como é que se diz? ensaiado, né? Ele fala... Nada didático, né? É. Enfim, não sei, Max, se temos mais alguma coisa pra falar. Já ficamos do Atoladinho, já da Coca-Cola, do Todos os Olhos, do EP novo. É isso, né? Bom, eu também queria falar um pouco sobre as minhas músicas. Eu escolhi duas. Eu acho que a gente vai escolher uma terceira, né, pra fechar o programa depois, né? Acho que vale a pena colocar o novo single dele, single entre aspas. Eu também acho. Eu acho que a gente tem que fechar. Aí só que tem ali cinco músicas pra gente escolher entre elas também, né? Então, a que eu mais gostei, cara, do EP... Deixa eu até puxar aqui pra ver qual que é a faixa. Eu só ouvi a primeira, então se você colocar outra, Acho engraçado que a primeira faixa, que é a Tom Zé Mané... Foi a que mais me lembrou, assim, Hermeto Pascoal, a musicalidade. E, cara, se você ouvir... Você já ouviu Palavra Cantada? Que é aquela banda de criança que faz música pra criança? Eu nunca ouvi. Então, é uma bandinha que tá super na moda agora, pra quem tem filho, essas coisas. Aí, meu, parecia muito essa Palavra Cantada, que é, meu, é uma bandinha de música pra criança, assim. Eu acabei achando que esse EP do Tom Zé, e até essa fase atual dele tá muito assim, cara, ele tá muito parecido. Acho que o EP tem dois nomes, né? É o Imprensa Cantada 2 e o Tribunal do Facebook. Que o Imprensa Cantada ele gravou em 2003, né? Foi. E aí, 10 anos depois ele vem com o Imprensa Cantada 2, é genial. E daí eu acho, cara, que acho que eu mais gostei foi a Papa Francisco. Né? Papa Francisco. Que é sobre a absorção dele no Facebook. Me dá só um segundinho pra escutar. Tá. Eu acho que a ideia de pegar um samba do Noel, uma marchinha, né? Não é um samba, né? Desculpem perdoar o tipo de pecado que acabaram de fazer com o sonho. Claro que tá. Droga. Droga. E a Zé a Zero, eu achei ela fodida, cara, porque ela tem um negócio que eu acho que é raríssimo um cara conseguir fazer, e o Tom Zé fez uma forma perfeita, cara, que é... A música, ela começa com as notas menores. O que isso significa? Ela começa em Mi menor... em Mi maior e em Lá maior. Ela começa maior. Então a música, ela, de certo modo, ela parece uma música feliz. Só que durante a música ele muda essa tonalidade pra Mi menor, Lá menor. E muda completamente a cara da música. A música parece que a música ficou triste. E isso, claro, é um recurso que quem conhece um pouco de teoria, assim, da música, sabe que é natural. Mas é muito difícil você conseguir, numa mesma música, fazer essa dualidade, cara. A música, ela, uma hora tá feliz, outra hora ela tá triste, uma hora ela tá feliz. Não é por causa da letra, é por causa da musicalidade, por causa da composição mesmo. Então... E nessa música tem uma pausa, né? Tem. É. A galera xingando ele, nada a ver, seu xarope e tal. Que tem tudo a ver com o tribunal do Facebook, né? Que é justamente isso. E ele brinca toda hora com essa coisa de nota maior e nota menor, né? Então, puta, eu achei essa música fantástica, assim, cara. Eu acho que a gente tanto passa, assim, falando que é difícil alguém conseguir fazer um negócio novo, um negócio original... Muita gente da MPB hoje, né, que é, na verdade, intérprete, né? Já perdemos mais seguidores. Só vai ficar os hipsters que vão defender as nossas opiniões até o fim, igual Los Hermanos. Caramba, assim, a gente já não tem quase nenhum ouvinte, né? As pessoas nos poucos que a gente tem. Não, mas a edição eu corto. Se eu achar que ficou muito pesado, eu corto a edição. Mas um negócio muito bizarro também, da primeira música... O Zé Mané, não sei se é só comigo, mas o negócio do Windows. Tom Zé Mané baixou o tom. Baba baby baby baba. Velho babão. Verdade, é o começo, né? Eu achei que era meu computador, falei que porra é essa. Também achei. Eu fui ouvir na parte e falei, caralho, mano. Da hora, né? Tipo... Eu também achei que era do meu computador, cara, porque o meu é o Windows, né? Não é... Não é o Mac e tal. Então eu falei, caralho, meu, o que tá acontecendo com o meu computador? Daí, mas logo já caiu a ficha, né? Falei, é Tom Zé, né? Eu vou voltar pro começo da faixa pra ver se foi ele que inventou alguma coisa. E era ele mesmo. Muito bom. E é isso, daí a música as músicas que eu escolhi, né? Fora essa a última que vai fechar... Eu escolhi uma música que é do álbum dele, Correio da Estação do Brás. Pra mim é um dos meus álbuns prediletos dele. Não é um dos mais famosos, é um álbum de 78. 78, boa. É um álbum fodido, muito bom. É um álbum que é bem a cara do Tom Zé, pra quem gosta, assim, essa coisa meio atonal, essa coisa meio quebra de ritmo. E, assim, que é a música Pecado Original. Que é uma das músicas que eu acho que, assim, é muito legal, porque ele faz uma crítica. Ele não tá tão preocupado nessa música fazer uma crítica à ditadura, exatamente, mas em si, a vida mesmo das pessoas, né? Ele fala, a primeira frase da música é: aquele que nasce pobre, sem nobre, sem cabal, não pode trazer o peso de um pecado original. Então, é um poeta moderno, assim, que fala sobre a vida mesmo. Ele não se restringe à ditadura, né? Muita gente naquela época se restringia à ditadura. E ele não, cara. Ele foi falar da vida do pobre mesmo, sabe? Que pro pobre e pro rico a ditadura nem existiu, né, cara? Sim. Pro pobre, a ditadura ou não ditadura não paga o meu pão, né? E pro rico, tanto faz ditadura ou sem ditadura, que tanto faz, né? E essa música, ela é musicalmente genial. É assim, não tem como descrever, cara. É uma coisa que às vezes me lembra um pouco de Arrigo Barnabé, mas apesar de que Arrigo Barnabé era extremamente atonal e maluco e tal, mas é um samba fodido de bom, assim. E que a primeira vez que eu ouvi, eu falei: caralho, meu, essa música é genial. E a outra música que eu escolhi também, que eu acho que, meu, é bem legal mesmo, é a Nave Maria, que é do disco Nave Maria, de 84, que era uma época que o Tom Zé já tava esquecido, né? E que aí entra um pouco aquela coisa que ele fala um pouco do porquê que ele tava esquecido, né? Teve um jornalista do Jornal do Brasil, que era o Essinger, que durante a década de 80 disse que o próprio Tom Zé era o Trotsky do tropicalismo, né? Porque o Trotsky, durante a Revolução Russa, ele foi apagado pelo Stalin, né? Tudo que o Trotsky tinha feito pela Revolução, o Stalin estava apagando, né, da história do movimento comunista ali na época. E isso estava acontecendo com o Tom Zé no tropicalismo, porque ele estava sendo apagado do movimento tropicalista, né? Sendo que a música dos anos 80 dele era talvez a última remanescente do movimento, né? Porque, como eu falei, né, o Caetano, o Gil, eles já não estavam mais na vibe do tropicalismo. Então, daí depois ele só foi ser recuperado pra música nos anos 90 pelo David Byrne. E essa música eu escolhi porque eu sabia muito bem que o Max ia pegar o começo da carreira. Eu achei até que o Guilherme ia pegar coisas mais do Todos os Olhos e tal. E eu falei: eu quero pegar umas músicas mais dos anos 80 que não eram as mais famosas, mas que mostram que o Tom Zé não tava morto, ele só tava apagado. Não, eu até escolhi alguma do Todos os Olhos, ou do Se Casa Chorar, que também é meio famosinho, mas vamos pôr a galera pra ouvir umas mais, enfim, profundas. Sim. Aliás, esse disco aí, do Nave Maria, tem a música Conto de Fraldas, né? Exatamente. Se muitos lembram, aquela banda de Anastácia, que só fez uma música, regravou essa música, corrija-me se eu estiver errado, e fez um puta sucesso mais do que o próprio Tom Zé, se pá, com essa música, claro. Sim, porque, assim, eu acho muito legal, assim, como recomendação as pessoas ouvirem esse CD, o Nave Maria, porque normalmente quem conhece Tom Zé e conhece por cima conhece a polêmica do Todos os Olhos, né? Conhece algumas músicas. Conhece, a, como o Max escolheu, né, a São Paulo Meu Amor, né? E algumas coisas mais novas, né? Mas não conhecem tanto essa parte dos anos 80 dele. E que, assim, ele tava tão genial quanto ele sempre foi, mas muita gente nunca parou pra ouvir. Eu acho que vale a pena falar que, ó, é legal mesmo, ouçam. Porque Tom Zé é um artista único, assim. Eu acho que você pode ouvir a Tropicália com o Gil, você pode ouvir a Tropicália com o Caetano, você pode ouvir a Tropicália com a Gal Costa, mas Tom Zé é Tom Zé. É verdade. Você não vai conseguir ouvir a Tropicália e achar que você ouviu Tom Zé, porque ele é ele próprio. Singular, né? Eu acho que é isso, basicamente. Já temos um bom material. Acho que ficou bom. Falamos bastante coisa, abrangemos todas as facetas de Tom Zé. E vale muito a pena também, como recomendação, eu acho, as pessoas procurarem, até porque tem no YouTube, gente, é o documentário, né, o Fabricando Tom Zé, que é do Décio Matos Júnior, um documentário de 2006. Tem no YouTube em 6 partes, eu tava vendo ele esses dias de novo. E vale muito a pena, porque apesar de eles retratarem ali uma época, que eu acho que era 2003, 2000, até 2005, mais ou menos, né? O Tom Zé de 2003 a 2005 foi o mesmo Tom Zé de sempre, né? O cara que não ele sempre tá mudando, né? Então, apesar de ser sempre igual, ele sempre tá mudando, então logo ele é sempre igual, ele sempre tá mudando. E fica nesse círculo vicioso que marca um pouco o Tom Zé. É isso aí. Então vamos se despedir, agradecer de antemão já os comentários que receberemos, assim esperamos. E eu não sei, qual que é o slogan do Dance Season? Eu quase falando do Jukebox agora. O slogan do quê? Qual que é o slogan? Do que Dance Session? Que no Jukebox a gente fala que a primeira garrafa é sempre por conta da casa. Quem que é o nosso comentário de encerramento aqui? Então, sei lá, né, meu? Muito obrigado por mais uma seresta com a gente aí. Tá amanhecendo, os boêmios precisam dormir. E boêmios também dorme. É, agora tá na hora de dormir, boêmios, agora. O dia já tá amanhecendo e a gente precisa voltar pra fazer serestas amanhã também. Então, aquele abraço pra todos, obrigado pra quem chegou até o final pra ouvir esse nosso humilde comentário sobre a gigantesca carreira do Tom Zé, né? Enfim, aquele abraço do Carlitos. Aquele abraço do Max. Aquele abraço do Guilherme, já explicamos muito. Confundimos bastante mais ainda. Exatamente. Como o Tom Zé gostaria de fazer. E é isso aí, gente. Aquele grande abraço e fiquem aí com a última música e sucesso na vida aí. Abraço. Alô. Se o rei de França quiser um dia virar criança, ter um xodó, beber a força do Guaraná, tem que vir aqui ou mandar buscar. Tá aí, o rei Yang quiser um dia descer do tanque do pedestal, tomar a força do Guaraná, tem que vir aqui ou mandar buscar. Tá aí, são três gritos no meu sangue de guerreiro. Eu sou índio, rei de Angola e marinheiro. E eu tô novo, porque tá aí o Guaraná. For young toasters knows there's nothing like giving folks what they want. When it comes to refreshment, what everybody wants is a Coke. Coca-Cola is so delicious, such real refreshment. Be sure you keep plenty in your refrigerator. Then you'll always be ready to serve and enjoy sparkling ice-cold Coca-Cola right in the bottle. Se o brasileiro quiser um dia ser o primeiro na educação, ganhar a força do Guaraná, tem que ir além, tem que ir ará. Tá aí, são três gritos no meu sangue de guerreiro. Eu sou índio, rei de Angola e marinheiro. De todo novo, porque tá aí o Guaraná no nosso corpo. E você, Max, o que você acha? Fala aí, meu filho. Tá dormindo, Max. Já. Acorda aí, Max. Acorda. Tô tentando arrumar o microfone aqui. É, tá difícil, Max, o microfone hoje. Você tá foda, viu? Você tá foda. Mas vai, fala aí alguma coisa. Você não tá ouvindo a conversa? Bom, enfim, tava dormindo, Guilherme. Não tem problema. Deixa. O Max, ele dorme no meio dos programas. É normal. É assim que funciona o Max Fischer. One a rock, one a rock, one, two, three. Hello, Houston. Acaba aqui mais um Jam Session. Muito obrigado e até a próxima.